3, chama centro do FIF, 1-2-0 decimal 0, alterno 1-2-0 decimal 8. Recife 1-2-0, 1-2-8, voo no BSLC, pode ir. Foram 755, 2 operadores no 0, ajuste no 019, autorizado o sinal do LS, estamos 0, estão estabilizados. Ajuste 10, 19. Identifique, desça para o nível 050, chegada no MED 1, voo direto para o posição intacta. Foi Salvador, muito bom dia, Fortaleza, 2-2-3, próximo espera no 1-0-4. 3-2-2-3, autorizado na Aerofobs, no 0, retorno 1-2-0, grau 08, ponte. Bom dia, identifique, chegada a ponto, desça para o nível, desça para 4 mil pés, ajuste no 019. Só confirmando para ser 2-2-2. 3, está livre a sessão com 80, sem restrições? Está livre, 2223. Grato, 2223. Para 2010, ajuste no 09. Pode ser, ó. 2010 no 09, bom, 010. 092, é cancelada a restrição de atitude na posição de dado. Cancelada a restrição de dado do 1090, tá? 236, direita som, 219. 219. Zero do curso 38, controle Salvador 20298. Rogério, obrigado. Torre Salvador, bom dia, o 4234, ponto espera da 1-0. Salvador 234, 38, Alenha manteve o 1-0. Alenha manteve o 1-0, o 4234. 273, uma espera da 1-0. Mas o 273 autorizado, né, manter o 1-0? Ali, manter o 1-0, o 2-7-8-3. Que desça na chegada da ponta até 4.010, ajuste no 019. 3, autorizado pouso, pistola 0, vetor 140 graus 08. Autorizado pouso, pistola 0, 4753. Chame o centro do Recife, 126 decimal 85 ao termo, 125 decimal 45. 2685 ao termo 2545, grau 9730. Azul 4234. Chame o centro do Recife, 126 decimal 85 ao termo, 125 decimal 45. 2685 ao termo 4234. Controle Salvador, bom dia, azul 2783. 2783, contato radar na decolagem, subiu 200, saiu da Arborona, no transição elétrica. Perfil da porta, transição elétrica 200, 2783. Obrigado, Matias. 823, chama Centro Recife em 1-2-0, termo 1-2-0-8. Charlie Zona. Sou 18, decimal 9. Obrigado, acho que é. Salvador, boa noite, bom dia, 4981 e LS da 190. 4981, bom dia, confirma no seu alcance. Afirmo. 4981, autorizado, pouso, pista no 0, vento 1, 3, 0, grau 0, menos. Sim, pouso no 0, 4981. meu bom dia. Livre, acionamento é bom, contato. Azul 2783, chega centro Recife, 1-2-0, até 1-2-8. O meu decolado 07, contra o seu motor 1-2-0-8. Saída é fácil para a chegada dentro. Chegão, meu cancelado a restrição de 3 mil, subiu uma TNV 120. Só pro direto pra Lapa? Quero já direto Lapa, Julio, eu te chotei o meu. Desça para 4 mil pés, uma prova de ponte, ajuste de altímetro 1019. Controle de restrições de velocidade na chegada. Sete dois, 3 ABL, colapso. Austin 0, vento 120 graus, 07 Golf. Penhares, tem falado, Mike Tango, desse mantendo 0060, viu chegada Bonf, ajuste o time pelo 0019. Mantenha 4 no país e a chegada para mais de 1 na justa no 0019. China 3-1-2 inicialmente 4, após que 4 zona. Sul 9, meu monte frio, saída para Coral no Bravo, mantendo curva direita. X-ray após o número para 2 metais e clone estabilizado. Paciência, autorizado. ILS X-ray. É pode falar, zona da TV? Tem condições de voado não interceptar o localizador por meios próprios? Afirmativo. Autorizado, direção para 2 metais e clone estabilizado, então 3304. Acessando para 2000 na projezona, com 19, né? Tomar estabilizado, 3304. Mike Tango é autorizado nível 050. Agente 2796, decote 22, controle Salvador 2028. Controle Salvador 208, 2796, bom dia. Controle Salvador Cordial, azul 2796, Conde 1 no Alfa. Azul 2796, contato radar. Sobre via Conde no Alfa, nível 1-7-0. Sobre via Conde no Alfa, 1-7-0, 2-7-9-0. 7, metro 120 graus, 069. Passa a passagem, deixa eu dar o meu controle. Estrada da Serra do 39 milhas oeste do Salvador. Cruza nível 075. Para sua última informação, vai olhar. Fechando o centro Recife, 1260 e alterando 1128 do São 8. Chame o controle Salvador 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0, decimal 8, Salvador 1-2-0. Contato radar, subazia solda coral, nível altitude de 4.000 pés, 2-0-1-2-0. Chame centro Recife, frequência 1-2-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-5-2-5-3-2. Chamando a 3 no 2, desça para 3 no 2, cancelada a restrição de nível no fixo dados.